192, parte principal, taxa Índia, ponto de espera, dona 011895, Senegal, 1097. Bom dia, aprovado com a ponte de espera. 192, bom dia, mantém a ponte de espera. Bom, 192, autorizada a linha de colapso 0, vento 160 graus, com 3, 9. Linha de colapso 0, bom, 192. 192, tu falou 54, controle 119, decimal 8. 198, bom dia, obrigado. Tá 3520, João Pessoa, 330 autorizado, pelo número 7. Nicola Pista no 0, primeira curva esquerda, Fuca, João Aracaju. Controle Salvador 1193, corrigindo 1198, transponder 50 no 4. 30 autorizado, pelo 1173, decola da 10, curva esquerda, Fuca, João Aracaju. 198, motor de Brasília, 504, transponder, TAN 3520. Correto, só que 1199, controle de Salvador. Deixa eu puxar o cancelamento. Controle de Chevrolet 3520. Puxa acionamento no 2-3-5-2-0. 3-5-2-0, chame táxi. ataque 3520, 134 a bordo, com 2 horas e 25, alterna, Matheus. Ataque autorizado, à direita, ataque da Índia, ponto de espera da 101-1895, em negar 1097. 17, direita, ponto de espera da 10-2895, 3520. Bom dia, o TAN 3520, ponto espera da 10, pronto. TAN 3520, bom dia. A linha decola pista no 0, vento 130 graus com 4 nós. A linha decola da 10, TAN 3520. Tan 3520, decolou 05, controle 119, decimal 8. 198, tá, retorno. Bom dia, Gol 1, 1-1-3-3, para Guarulhos, sem informação, é com pronto cópia. Gol 1, 1-1-3-3, 3, autorizado Guarulhos, nível 360, autorizado 1-0, decola pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótiva. Controle Salvador, 1-1-9, sinal 8, transponder, 5-0-2-5. Autorizado 360 para Guarulhos, confirmado plano de voo, presulou 1-0, decolando 1-0, primeira curva direita, na série da El, Leda, Mótiva. Controle 19-8 com o transponder 5-0-2, com o gol 1-1-7-3. Gol 1-1-7-3, correu, time pronto. Chamada. Salvador, boa noite. Tá 3816 e ele é sempre. Boa noite. Continua a aproximação, a dano está livre. 3816. Então, 3816, livre pouso, pista 1-0, vento 1-40 graus, com meia dúzia de nós. Livre pouso, pista 10, está 3816. Alfa Juliette para 02. Touro Gol 1173, pronto para pushback, estacionamento, posição 11. Autorizado, chame táxi. Senhor, já para táxi, já ouviu um trecho de média da minha galinha, 4 horas. O 973, código principal, vai ser índio, ponto de espera da 01895, que é legal na 07. Golfo Antigo, ONU 173, pronto no ponto zero da ONU 0. ONU 173, autorizado ali e manter piscando zero. Autorizado ali e manter 10, gol ONU 173, obrigado. ONU 173, autorizado ali e decolar pistão no zero, vento no 40 graus, 4 nós. Autorizado alinhar e decolar da ONU 0, gol ONU 173. ONU 73, decolar 234, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, bom dia. Obrigado.